Será que somos todos iguais e realmente irmãos? Que nós regamos sempre a paz, que damos nossas mãos. Nossa fé.